chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Hey, hey, hey, yeah, yeah. A noite vai chegar. Meu pensamento está tão longe. Thank you.